Olá pessoas, eu sou o André Albertin, você está ouvindo ao Som do Cartucho e sejam todos bem-vindos ao ano de 1991. Este episódio ele foi publicado originalmente em 19 de fevereiro de 2018 e nele eu trago para vocês o ano mais prolífico na história dos videogames. Eu posso dizer que foi o ano dos videogames. Nesse episódio ele está recheado de coisas maravilhosas, tem Master System de tirar de rodo, tem Nintendo, tem PC Engine, Mega Drive, Super Nintendo, enfim. Tudo que fez a revolução no ano de 1991, né? No que concerne aí aos videogames, né? Está aqui presente hoje, nesse episódio aqui, delicioso, especialmente para você. Eu preciso dizer para você que, neste episódio, eu meio que fugi um pouco do padrão, porque na época do lançamento dele, né, como eu citei aí, ele foi lançado no dia 19 de fevereiro de 2018, ele foi lançado duas semanas após o episódio anterior, que vocês já acompanharam aí, de Robôs e Ciborgues. E aí eu vou explicar para vocês aí o motivo do atraso no lançamento. Então, para compensar isso, eu trouxe para vocês hoje aqui 18 faixas quentíssimas do melhor da VGM. Está imperdível. Dizer que o Som do Cartucho nessa segunda temporada está tirando onda é um pleonasmo vicioso. Porque só tem coisa maravilhosa. É um episódio melhor do que o outro. Então, nesse episódio, fica registrado aí, né? Toda essa história, né? Eu trago mais ou menos um pouco da história dos videogames no ano de 1991, focada muito mais naqueles jogos que estavam fora, né, do mainstream. Quem já acompanha o Som do Cartucho há um bom tempo sabe a minha preferência pela obscuridade, né? É quase um criptopodcast isso aqui. Então, tem muita coisa bacana, né? Lógico, garanto que tem coisa que você, ouvinte, não conhece, mas que vai se interessar, né, pela historinha que eu sempre trago, aquele review, aquele padrão Som do Cartucho que você já conhece. Então, as músicas que valem a pena serem mencionadas neste episódio são as músicas do jogo para o Nintendinho SCAT, Special Cybernetic Attack Team, com a música Prologue Parte 2, por Kyohei Sada, né? Um jogo da Natsumi sensacional, no melhor estilo Forgotten Worlds, né? Que foi lançado na época aí pela SEGA. Na verdade, o Forgotten Worlds foi a cópia, né, do SCAT. Não poderia deixar de faltar aqui, né? A gente tá falando de 1991, o clássico ActRaiser, né? Que foi o ano do lançamento do Super Nintendo no mercado norte-americano, né? 1991. Então, muita coisa bacana saiu e vai ter muita coisa do Super Nintendo também aqui, porque para rivalizar com a SEGA, tem que ter jogos à altura. Então, vocês vão conferir a música aí Blood Pool Cassandra, pelo mestre aí Yuzo Koshiro, né? Que dispensa apresentações. E a gente fecha com chave de ouro com o Troubleshooter, né? Também conhecido como Battlemania, lançado aí para o Mega Drive por Hiroto Kano, com a música Weapon Select. Tá sensacional, pessoal. Vocês vão se lamber aí os beiços de tanta maravilha que vocês vão aproveitar nesse episódio. Ouvintes do Som do Cartucho, não deixem de seguir lá no Twitter e ativem também o sininho, né? Dessa forma você vai ficar atualizado com tudo o que o Som do Cartucho está tweetando. Mandem e-mail para o somdocartucho@gmail.com. Não esqueçam de acessar a área lá do site, que é de vocês, né? A área de discussões, para que vocês gerem lá seus comentários, façam suas críticas, enfim. O somdocartucho.blogspot.com. Não esqueçam também de assinar e avaliar o podcast e ir de quebra apresentar para um coleguinha, né? Porque não custa nada, o Som do Cartucho é bom, né? Videogame Music é mais ainda. Então, não custa você apresentar essa pérola aí para o seu amiguinho, certo? Lembrando que o Som do Cartucho está disponível, né, para qualquer agregador de podcast, incluindo aí os poderosíssimos Apple Podcasts e Google Podcasts. Está também disponível na plataforma do Megafono e no melhor sistema de streaming, né, o que existe, né, que é o Spotify. E, para finalizar, podcast atualizado toda terça-feira, a partir de meia-noite, tá lá um refogado delicioso para você. Se você é ouvinte novo, refogado, porque eu tô trazendo essa dobradinha aí. Eu faço essa apresentação e o final do programa é comigo no Eu do Passado. É isso então, galera. Próximo episódio, Natsumi. Excelente. Como eu tô falando para vocês, né? É o pleonasmo vicioso. Então, bicho, aguarda que tá sensacional também. É isso, galera. Um forte abraço. Nos encontramos, então, no próximo episódio. Falou! Olá pessoas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast O Som do Cartucho. Eu sou o André Albertin e o tema de hoje é 1991, que eu posso dizer aqui para vocês que foi o ano do videogame. Mas antes de eu falar sobre ele, vamos às notas do programa. Semana passada, né, não saiu o episódio do Som do Cartucho, e eu gostaria de me desculpar aos senhores por isso. É que eu fui acometido de um bode violento, porque eu fui inventar de ver a danada da estatística lá do Blueberry, né? E eu fiquei, puta merda, velho, em depressão, quando eu vi a quantidade de assinantes, né? E de ouvintes. De assinantes não, porque a de assinantes, ela varia muito com o tempo, né? Então, desde que o podcast existe, muita gente assinou e já desassinou, e eu acho que o sistema deles lá não computa, né? Só computa quem assinou, não quem retirou a assinatura. Mas eu fiquei abismado, né, de ver ainda, né, que a gente não... Quer dizer, eu, com o podcast, não consegui sair ainda dos três... Quer dizer, dos dois dígitos. Chegar nos três dígitos... É uma bronca, né? Tem sido uma bronca ao longo dos meses. Ele chega se arrastando. E aí eu fiquei mal pra caramba, digo, porra, coloquei até uma enquete lá no Twitter pra decidir se eu continuava fazendo podcast ou não. E eu não sei quem foi o Exu Sem Luz lá, que disse que eu poderia encerrar essa bagaça, né? Porque eu coloquei as duas perguntas, né? Era ou encerrar essa bagaça ou, opa, peraí, eu ainda tô ouvindo. E, assim, pra alegria... A maioria dos votos ficou para continuar. Assim, não foi nem tanto por causa dos votos que eu votei a gravar o podcast, mas porque a gente tem que fazer a coisa pela alegria mesmo que dá, né? Pelo prazer. E eu aprendi essa semana uma lição valiosa, que foi, agora foi na pele, né? Quando você aprende mesmo por você, é mais eficiente do que chegarem para você e dizer, né, como você deve agir. E o lance mesmo é o que eu falei, é continuar fazendo, porque dá prazer, e não se preocupar tanto com a quantidade de ouvintes. Afinal de contas, eu tenho ouvintes excelentes, né, que são o Bruno Leal, o Jovino, entre outros, né? Entre outros ouvintes aí agora, que o Bruno Lima também, né, o Thiago. Então, assim, gente que tá acompanhando, que gosta do trabalho. Então, assim, ainda que seja 5, 10 pessoas, sei lá, quantas forem, tem gente aí que tá acompanhando, que gosta da coisa, né, e que tá torcendo para que o trabalho fique de pé, né, não esmoreça. Então, pensando nisso, nessa galera, foi que eu disse, não, eu vou continuar, porque foda-se, eu quero lá saber mais se eu vou ter 1000 acessos ou 10 acessos, não importa. O lance é vir aqui, final de semana, durante a semana já tá ouvindo músicas bacanas, né, de videogame, e no final chegar aqui, selecionar e gravar. Então, foi isso que me motivou a continuar gravando o Som do Cartucho. E depois disso eu percebi que, de repente, talvez o podcast ele precise realmente ganhar uma nova roupagem, né? Porque ele ainda está dentro da plataforma Assoprando Cartuchos. Não que o Assoprando Cartuchos vá acabar, mas eu quero realmente tornar o podcast o som do cartucho mesmo. E não o podcast Assoprando Cartuchos com essa vertente aí do som do cartucho, né? Eu quero dar uma roupagem nova e criar um banner, de repente aí um feed novo, eu não sei. Eu vou avisar, a mudança vai acontecer, eu não sei em que momento. Eu tô estudando ainda isso aí, como é que vai ser esse processo de migração, porque mexer com iTunes é uma bronca retada, porque às vezes é mais fácil você começar do zero do que você fazer alguma modificação. Quando você faz a modificação, só dá merda. Às vezes o pessoal não recebe o episódio, o iTunes não atualiza, é um inferno. É aquela coisa, né? Ame ou odeie. Mas é uma coisa que a gente precisa também, né? Para poder fazer a divulgação de forma apropriada. Então é isso. Essa foi a nota do programa, né, de hoje. Eu quero agradecer o pessoal aí que deu a força, especialmente ao Leal, ao Beto Costa FM e ao Jovino, né? Que essa galera tá sempre aí dando apoio. Isso é muito importante para continuar fazendo o que eu faço. E, como eu falei para vocês no início do programa, o episódio de hoje é sobre o ano de 1991. Eu fiz um apanhado aí dos jogos mais assim. Eu vou dizer outstream, né? Que não eram os jogos que estavam no mainstream, mas eram os jogos que estavam ali meio que naquele universo paralelo dos videogames. 1991 foi um ano muito importante no mundo dos videogames, eu acho que eu já comentei isso lá no episódio de Journey to Cilius e acho que outros aí também. Foi o ano em que a guerra, né, entre a Sega e a Nintendo ficou bastante acirrada, porque a Sega acabou por criar o seu Sonic, né, ela conseguiu, enfim, enterrar de vez o Alex Kidd e trouxe à vida o Porco-Espinho, né, mais carismático do mundo dos videogames, se é que existiu outro, né. E a Nintendo, por sua vez, lançou mais tarde, um pouco tardiamente, né, o seu Super Nintendo. Eu digo tardiamente assim, em referência com relação à geração dos 16 bits, né? Mas lógico, o ano é de 1991, então tudo aconteceu nesse ano. Então teve o lançamento do Sonic, teve o lançamento do Super Nintendo, né, para competir aí com o console da Sega, e o debut da Nintendo também na quarta geração, né, a geração dos 16 bits. Houve o lançamento aí importante de jogos que marcaram época, né? Como foi o Mario, o F-Zero, o Pilot Wings, Final Fantasy II, né? Que no Japão era o Final Fantasy IV. Então, assim, foi muito importante. A treta aí pegou valendo mesmo, né? Entre Sega e Nintendo, a briga de gigantes. Briga entre gigantes. E no mundo dos arcades, rolou lá o Street Fighter 2, né? A Capcom aí revolucionando o modo de fazer arcade. Ela trouxe esse revival aí, né? Na verdade, um novo sopro de vida aos arcades com o lançamento do Street Fighter 2, né? Ela redefiniu o gênero de luta, porque antes a coisa era muito simples, né? Era muito simplória mesmo. Então, assim, teve todos esses eventos. Então, assim, vocês sabem, quem acompanha o programa do Assoprando Cartuchos desde o início e eventualmente o som do cartucho, eu procuro trazer a coisa mais variada possível e diferente. Porque para falar de Mario, para falar de Sonic, todo mundo já conhece, todo mundo já tá azul de ouvir as músicas desses jogos. Não que eles não mereçam um programa, no futuro eles vão ter, especialmente o Sonic, né? Porque ele tem uma franquia bem prolífica, assim como foi os jogos do Mario, né? Talvez o Mario, quer dizer, talvez não, o Mario tem muito mais jogos do que o Sonic, mas o Sonic ele tem uma cadência de musical espetacular, né? Os jogos, os três primeiros jogos do Sonic, eles têm uma diferença musical muito grande entre si, e eu não estou falando isso no sentido ruim, é no sentido bom, porque agrega muito. Mas eu quis abordar, como eu falei, esses jogos assim que estavam meio que, entre aspas, no universo paralelo, né, do mundo dos videogames. Porque, como eu falei, né, para falar do que vocês já sabem, não faz sentido fazer um podcast, né? Todo mundo lembra de música de Mario, todo mundo lembra da música de Sonic. Então eu tentei, né, ao longo desse ano aí de 1991, reunir jogos que realmente tiveram uma importância, mas que nem todas as vezes eles foram realmente os jogos mainstream, mas tiveram, né, usaram os recursos disponíveis do hardware naquela época do seu lançamento. Mais notadamente aí eu tô falando do Super Nintendo. O diferencial de hoje, né, já que eu semana passada não publiquei o episódio, eu estou trazendo hoje para vocês 5 faixas a mais de Game Music aqui. Geralmente eu trago sempre 13 faixas e hoje eu vou trazer para vocês 18 faixas. Olha só que delícia. E não bastando trazer essas 5 faixas a mais, eu trouxe essa batalha dos consoles ainda mais acirrada. Porque eu não vou tratar aqui somente de Sega versus Nintendo. Eu coloquei na história também aqui os consoles, quer dizer, o console do Neo Geo e também o TurboGrafx 16 ou o PC Engine, como ficou conhecido, né, nos Estados Unidos. Então, vamos começar essa delícia hoje, que o programa está quente, né, porque 1991 foi um ano bombástico, com a compositora Kinuyo Yamashita, a compositora lá que eu já falei do Castlevania. Quem não ouviu, eu fiz um especial de Castlevania lá, eu abordo os principais jogos da série, e Kinuyo Yamashita, ela começa lá o programa com o clássico Vampire Killer, né, que é a música que mais tocou nos Castlevanias. E ela tá aqui hoje em parceria com... saiu da Konami e foi lá para a Natsumi, que a gente sabe que Natsumi, a brincadeira é levada a sério, e participou da produção musical lá do jogo Power Blade, um jogaço pro Nintendinho. Recomendo a todos, gráficos excelentes, músicas muito bacanas, e o jogo ele tem uma atmosfera assim meio que de Mega Man 2, sabe? Aquele lance de você... quer dizer, de Mega Man, na verdade. Porque você seleciona a fase por onde você quer começar. Ou você opta por uma sequência linear, indo do setor 1 ao setor 6, ou você vai no setor que você achar melhor. Muito bacana mesmo. Então vamos começar hoje, abrindo aqui o som do cartucho, com a música Sector 1 Space Center, para o jogo Power Blade, do Nintendinho, com a compositora Kinuyo Yamashita. Vamos lá conferir essa maravilha. We'll be right back. Show de bola. Sector 1 Space Center, pela compositora Kinuyo Yamashita, para o jogo Power Blade no Nintendinho. Sensacional. O Power Blade, né, ele tem uma pegada, como eu falei, de Mega Man, assim, de franquia Mega Man, né, por conta desse lance da liberdade de você escolher o caminho. E essa Power Blade é uma arma bem apelona que você usa no jogo. Parece que você pega lá um capacete que, se você não levar nenhum dano, você solta assim uma onda de força que sai arrasando com tudo. E o personagem principal lá, o Nova, ele é um cara assim bem badass mesmo. Como eu falei, os gráficos do jogo são muito bacanas. E ele, assim, a imagem dele lembra muito do Arnold Schwarzenegger, né? Na abertura do jogo. O jogo é muito bacana, eu recomendo. É diversão garantida. Então, antes de passar para o próximo jogo, eu quero dizer a vocês que a forma como eu organizei o episódio de hoje foi justamente nessa cadência aí da geração, né? Dos 8 para os 16 bits. Para a gente acompanhar, né, um pouco dessa evolução. Lógico que no ano de 1991, os programadores, né, os compositores, que também eram programadores, naquela época o cara que fazia música, ele também tinha que saber programar, senão ele estava ferrado. Já estava utilizando bastante as capacidades do hardware, assim, sabendo utilizar ao máximo. E a gente, hoje, assim, o material é de altíssima qualidade, tanto para 8 quanto para 16 bits, né? Justamente por essa razão. Porque a galera já estava dominando bastante, principalmente das gerações 8 bits, né? As 16 bits, Mega Drive e Super Nintendo, mais especificamente, ainda estava naquele processo. Mas, assim, tem gente aí que se destacou bastante, que é aquele carinha que todo mundo sabe, que eu sempre coloco aqui, sem querer, ele aparece, velho. Eu juro a vocês, eu não procuro por ele, né? Dizer, vou procurar Matt Furniss agora. Não. Eu tô catando lá, aparece um jogo que tem a música do cara. Eu, porra, vou fazer o quê? Tem que putar, o cara é bom mesmo. Mas ainda não chegamos lá. Próximo jogo é um jogo do Master System, Line of Fire, jogaço mesmo. Também aí, tudo hoje é 1991. Gráficos excelentes, trilha sonora muito bacana. O jogo é um jogo ambientado assim na guerra, né? Você usa três veículos para poder cumprir suas missões: um carro, um helicóptero e um hovercraft, né? Para as áreas de pântanos e água, enfim. E a trilha sonora dele é uma delícia, muito delícia mesmo. Então, na sequência, vamos para a música de encerramento do jogo, a Majestic Army, pelo compositor Teruhiko Nakagawa, para o jogo Line of Fire, do Sega Master System. Confiram que beleza de som vai rolar agora. Se liga aí. De bola, sensacional, bem simples a música, mas bem uma pegada cativante, a gente pode dizer assim. Então ficamos com a música Majestic Army, a música de encerramento do jogo Line of Fire, pro Master System, né, pelo compositor Tero Rico Nakagawa. Na sequência, voltamos para outro clássico aí da Nintendo. Dessa vez, o shooter Crisis Force da Konami. Sensacional. O nome da música é Land and Sea, as músicas que compreendem as fases 2 e 5, pelos compositores Kenichi Matsubara, Yasuhiko Mano e Jun Shuma. Vamos lá então. Sensacional. É brutal, né, a diferença que a gente percebe entre as músicas que a turma fazia pro Nintendinho e as músicas que a turma fazia pro Sega Master System. O Master System, ele se sobressaía quando era utilizado o chip FM, né? Acho que eu já comentei aí, jogos como Ken Seiden, acho que até o Phantasy Star ficavam muito melhores quando utilizado, né, o chip FM. Isso é o reflexo, né, da política ditadora quase, né, da Nintendo, né? Essa coisa da exclusividade fez com que a galera não produzisse tanto para a Sega, né? Não por falta de vontade, mas por conta de contratos. E a Sega se virava nos 30 para fazer as músicas, a sua equipe, né, lá de som, fazer as músicas para os jogos dela, né? Enquanto que a Nintendo tinha uma gama gigante de soft houses trabalhando para ela e, consequentemente, uma gama variada de compositores. Na sequência, vamos para um clássico também do Master System, que eu tive a oportunidade de conhecer ele pelo Game Gear e fiquei encantado, que foi o Psychic World. Essa primeira leva de jogos aí de aventura, né, de plataforma. E o que chamava atenção na época, né, na verdade o que chamou a minha atenção na época, nessa época eu ainda não conhecia a Metroid, e isso aí foi no ano de 1990, lá na Ninja Games, que eu tive a oportunidade de jogar esse jogo aí, o Psychic World, a versão, acho que japa dele, né. Eu fiquei encantado quando vi. E tinha o lance lá de você estar jogando, que a protagonista, quer dizer, 1991. A protagonista era uma mulher, né? Como eu falei, eu não conhecia a Metroid ainda. E pra mim foi uma surpresa ver que a mulher estava tomando conta ali do pedaço, né? Que ela que tava mandando ali, era que tinha o poder, que tinha as armas e tudo. E eu achei aquilo, velho, sensacional. Porque no mundo, né, dos videogames, povoado por grandes heróis, homens, né? E às vezes criaturas, a mulher, né? Ela tava aí se destacando. Mais tarde no Phantasy Star também, né? A Alice, né? Acho que é o nome dela. Eu não sou muito bom de série Phantasy Star, não. Mas vai ter aqui um episódio que eu vou abordar essa série e prometo, vou estudar um pouco mais sobre. Porque eu acho muito difícil. Eu joguei o do Master System e tomei um pau. Nunca consegui sair daquela cidade lá, acho que de Motavia, né? Que é a primeira fase. Enfim, vamos para o Psychic World, pelo compositor Izuru Takeuchi, com a música Prairie, que é a primeira música, né? A música da primeira fase do jogo aí. Vamos lá conferir essa beleza. Relembrar os bons tempos aí de Psychic World. Vamos lá. Show de bola, muito bacana, velho. Essa música me lembra bons tempos. Então ficamos com a música aí pra ir pela compositora, desculpem, Izuru Takeuchi, para o jogo Psychic World do Master System. Veja aquilo que eu falei, quando os compositores eram fora da casa da SEGA, parece que existia, né, uma vontade de ampliar, né, as capacidades lá do console. A trilha sonora do Psychic World, né, do Master System, tanto ele como do Game Gear, são muito bacanas, porque é aquele jogo de plataforma clássico, né? Você começa essa fase, a primeira fase aí na planície, depois tem a fase do gelo, depois tem a fase do fogo, né, dentro do vulcão, e por aí vai, né? Todo grande jogo de plataforma tem que usar essa mecânica, né? Foi assim com Mega Man, foi assim com Adventure Island, entre outros clássicos do gênero, até o Mario, né, usou disso também. Então, ficamos aí com essa música aí pra ir para o Psychic World. Na sequência, voltamos para o clássico Nintendinho SCAT, Special Cybernetic Attack Team, o jogo que colocou no bolso o Forgotten Worlds do Mega Drive. Cara, não que Forgotten World seja ruim, né? Ele é um port bem competente do arcade. Mas SCAT, velho, puta merda, não tem pra ninguém não. É bom demais. Eu tive a oportunidade de conhecer ele pelo vizinho que, na época, ele ganhou do pai um Nintendo 8-bits. A versão original mesmo dele, né? Porque aqui era muito comum no Brasil a gente conseguir pegar os clones. Como o Nintendo nunca teve uma representação oficial aqui no Brasil, só veio aparecer a representação oficial lá em 93, eu acho que foi em 94, quando a Playtronic assumiu, né, que foi a junção aí da Estrela com a Gradiente. Aí foi que ela começou a produzir os Nintendos e os Super Nintendos. Mas o Super Nintendo já estava em voga, então o Nintendo não fez nem tanto sucesso assim, né, porque ele já tinha feito através dos clones aqui. E o pai dele trouxe, nessa época lá dos Estados Unidos. E entre o clássico, né, os jogos lá clássicos, o Super Mario, Duck Hunt e Tartarugas Ninjas, né, tanto a versão aquela da abertura, né, do programa, quanto a do arcade, ele trouxe também o SCAT e a gente jogava aquilo feito louco. Então, vamos agora para a música do prólogo, né? A parte 2, Prologue Part 2, do jogo Scat Special Cybernetic Attack Team. Até o nome é foda, né, velho? Que nome arretado pro jogo. É, pelo compositor aí, Kyohei Sada. Vamos conferir essa maravilha agora, que tem um início e tem um fim, não tem looping, não. Vamos lá. Que louco, velho, que louco. Show de bola. Mas essa música, como eu falei, ela tem início, meio e fim, porque ela é a música do prólogo, né? É a música da abertura do jogo, é a música que conta a história do jogo, que houve essa invasão alienígena. Eles, os alienígenas já estavam de olho há muito tempo no planeta Terra, e eles fizeram lá um levantamento da defesa e que chegaram à conclusão de que a defesa do nosso planeta era uma bosta. Aí ele disse, vamos tocar o terror nessa porra agora. Acontece então que um grupo militar aí reúne, né, os digamos assim, os maiores heróis do planeta Terra, um de cada nação, e formam, né, esse time especial aí, né, que é o SCAT, o Special Cybernetic Attack Team. Eu adoro falar esse nome, velho. É foda demais. E cabe a eles, lógico, defender o planeta Terra. Então, quando essa parte final da música chega, é justamente como se fosse assim, a Terra se lascou, né? O jogo nem começou, mas a Terra já se deu mal. E o interessante do jogo é que você joga com uma dupla. E a dupla, se eu não tô enganado, o nome do homem se chama Arnold e a mulher se chama Sigourney. Então, assim, qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Porque você tem aí o Brucutu e você tem aí a heroína, né, que detona com os aliens. Sigourney Weaver, a atriz responsável lá por incorporar o papel da Ripley na série Alien. E o Arnold Schwarzenegger que dispensa apresentações, né? Brucutu de primeira aí, que ia tocar o terror dos aliens. Então ficamos aí com a música Prologue Part 2, pelo Kyohei Sada, para o jogo SCAT Special Cybernetic Attack Team, de novo. Vamos lá. Na sequência, como eu prometi a vocês, trouxe hoje uma música do PC Engine. Né? Mas antes, pô, essa música é muito bacana. Eu vou botar aqui de novo, só um pedacinho. Rock de primeira qualidade, velho. É pra você começar o jogo com sangue nos olhos mesmo. Muito bom, muito bom. Eu adoro essa parte aqui, ó. Show de bola. Vamos então para o jogo, né, do PC Engine, como eu falei para vocês. Eu me empolguei aqui com o Scat. Acho que deu para notar, né? Com a música Sphere 3 para o jogo Newtopia 2. Que dizem, né? Eu nunca cheguei a jogar o Newtopia. Acho que eu arranhei assim a primeira versão dele, que eu tenho ela no Wii, no Virtual Console, que é o Zelda, né, do PC Engine. Então, vamos para a música Sphere 3, né, Esfera 3, pelos compositores Keita Hoshi e Tomotsune Maeno, e o jogo Newtopia 2 do PC Engine. Vamos conferir essa maravilha aí. Se liga aí. Muito bacana. É, uma coisa que me marcou bastante, assim, né? Quer dizer, marcou não, que chamou atenção nessa música é Newtopia 2, pra quem não sabe, ele é um RPG, né? E eu havia comentado lá no episódio lá do Yusuke Koshiro, a parte 1, né, do programa. Quem não ouviu ainda, eu fiz dois episódios somente voltados aí pro Yusuke Koshiro, um especial dele. E lógico, a primeira fase do Yusuke Koshiro foi voltada para os computadores, notadamente o pessoal lá os computadores da NEC. E as músicas dele, né, nos jogos de RPG os quais ele compôs, eram muito influenciadas pelo heavy metal. E ele, essa influência musical é notada aí pelo esse galope que a gente confere aqui, ó. Então isso é bem heavy metal mesmo, né? essa pegada. E eu acho interessante isso, porque esses RPGs clássicos, eles usam esse elemento, né, que assim traz empolgação pro jogo e mostra aí, né, a influência da música, digamos assim, não videogame, né, nesses compositores. E reforça mais ainda que videogame music não é somente musiquinha de videogame, é algo que vai muito mais além, né? E é como eu falei já uma vez, o que eu acho incrível nela é que você assim, são coisas simples, né, que você consegue extrair muita coisa bacana, né? Uma composição simples, né? Lógico, o processo de criação musical é complicado, mas porque os recursos são parcos, né? É muito pouco. A galera tinha pouca memória para poder trabalhar, poucos canais de áudio, né, para poder trabalhar também. E você vê o pessoal conseguir fazer músicas maravilhosas com tão pouca coisa, realmente é algo digno de nota e que merece, né, a atenção. Então ficamos com a música Sphere 3 para o jogo Newtopia 2 por Keita Hoshi e Tomotsune Maeno. Pegando o embalo aí dos RPGs, eu vou agora tratar, né, deles. Eu comecei aí com Newtopia 2 e iremos aqui algumas faixas a mais falando somente sobre RPGs. Então, pegando nesse ritmo, vamos para o Bahamut Senki, um jogo que foi lançado somente lá no Japão para o Mega Drive, com a música Beat'em Up, pelo compositor Keisuke Tsukahara. Então vamos lá conferir essa maravilha. Se liga aí. Bacana. Acho que deu pra notar aí, a música ela é bem curtinha, porque ela é a música da hora que acontece lá o fight, né? Entre os bichinhos lá. Por isso que a música se chama Beat 'em Up. É, Bahamut Senki, como eu falei, é um jogo que foi lançado somente lá pro Mega Drive, lá no Japão. É, e ele é um jogo de RPG tático, né? Ele, assim, foi bem diferenciado na época em que ele foi lançado. Mas é aquele tipo de jogo que só fazia sucesso lá no japonês, né? Porque americano tava acostumando já com jogos de plataforma e porrada. Então, introduzir esse jogo lá, ele, assim, ele tem uma mecânica até um pouco lenta, se é que a gente pode dizer isso. Porque teve outros jogos táticos que foram lançados anteriormente, até para o Nintendinho, que eram mais dinâmicos do que o Bahamut Senki. Não que ele não seja bacana, mas tem outros que são mais dinâmicos. Então ficamos aí com a música Beat 'em Up para o Bahamut Senki, por Keizuki Tsukahara. Na sequência, eu mencionei aí o mestre, né, Yusuke Koshiro. Vamos falar dele agora, com a música Blood Pool e Cassandora, né, as músicas voltadas para as fases Blood Pool e Cassandora, do clássico que eu amo de paixão, Sou Louco, ActRaiser. É, eu fiz aí um retweet da galera que eu sigo lá, dos Retronautas, os gringos lá, o Jeremy Parrish, que fez aí um vídeo muito bacana com análise maravilhosa desse ActRaiser, né, do Super Nintendo. É, eu não sei se as legendas têm em português também. Quem manja de inglês pode acompanhar lá numa boa. E até quem não manja, dá uma sacada, porque só o fato de você ver ActRaiser, né, as músicas, os gráficos do jogo, já vale a pena. Mesmo que você não entenda a língua, não tenha domínio sobre ela, mas só o fato de você entrar em contato já é uma grande coisa. Então vamos lá para Blood Pool e Cassandora, pelo mestre Yuzo Koshiro, para o clássico ActRaiser do Super Nintendo. Vamos lá. Maravilhosa, bicho. Na época que ActRaiser foi lançado, acho que não só eu, todo mundo que teve contato ficou abestalhado com a qualidade gráfica e principalmente sonora, né? ActRaiser, pra você aí ouvinte desavisado que nunca teve contato com essa pérola, essa maravilha, ele é um jogo que mixa, né, tanto os elementos de plataforma como os elementos de simulação, né? E no melhor estilo SimCity que você possa imaginar. Às vezes eu acho até melhor do que o próprio SimCity. E a gente ficou abismado de ver, né, como que uma orquestra conseguia, né, caber ali naquela trilha sonora. Porque o trabalho do Yusuke Koshiro nesse jogo, nossa senhora, ele chegou mesmo, né, no Super Nintendo, arregaçando tudo. E é como eu falei, né, o motivo dele conseguir, né, quer dizer, o motivo não, né, a razão também não, a maneira como ele conseguiu colocar tudo isso aí que você tá ouvindo foi através de uma programação lá muito louca que ele compartilhava a memória do cartucho com a memória do console. De modo que, à medida que o console ia pedindo, né, a música, a próxima parte da música, a fita, né, a memória da fita ia jogando para ele, porque o Super Nintendo, como eu já comentei antes, ele tem uma memória somente de 64 kilobytes. Né? Então, não tinha espaço para colocar uma orquestra dentro de um cartucho. E esse recurso, mais tarde, ele foi adaptado, né, por Nobuo Uematsu, o próprio cara lá do Secret of Mana, né, o Hiroki Kikuta, entre outros grandes compositores aí. Então ficamos com a música aí, Blood Pool, Cassandora, né, toda essa tensão, todo esse problema, né, que a gente viu nessas fases aí, que, putz, velho, só de lembrar eu me arrepio. Pelo mestre, né, Yusuke Koshiro, para o jogo ActRaiser. Quem não jogou, não sabe que tá perdendo, viu? Na sequência, mais um RPG clássico aí, talvez mais clássico para os computadores do que para o Super Nintendo, que foi o Draken. Eu não tive a oportunidade de jogá-lo, mas essa música é muito bacana. O jogo, ele tem 4 sessões, né? Que é a terra, o deserto, os pântanos e acho que o gelo. A música que eu escolhi aqui foi a Earth Area, a fase do dia, do jogo Draken, pelo compositor Hiroyuki Masuno. Earth Area Day, pelo Hiroyuki Masuno, para o jogo Draken do Super Nintendo. Vamos lá. Que delícia, né? A gente sai dessa tensão toda de Blood Pool e Cassandora pra ouvir essa maravilha aí. É quase uma manhã de domingo, né? Earth Area Day, pelo compositor Hiroyuki Masuno, para o jogo Draken do Super Nintendo. Na sequência, outro clássico do Super Nintendo. Um clássico só comparado a um compositor clássico como ele foi, que é o Nobuo Uematsu, né? Final Fantasy II, que trouxe, né, o debut assim, do Super Nintendo, acho que foi o primeiro RPG lançado pro Super Nintendo. Outro fato marcante aí também no ano de 1991, né? Que foi o lançamento desse jogo. Final Fantasy II nos Estados Unidos e Final Fantasy IV no Japão. Vale ressaltar, eu quero aproveitar esse momento aí que a gente tá falando aqui sobre RPGs, né? A intenção não era essa. Acabou que durante a seleção apareceram esses jogos aí de RPG. RPG aqui no Brasil nunca foi uma na época, né, dos retro games, eu quero dizer, de Mega Drive e Super Nintendo. Nunca foi um gênero que chamou muita atenção nossa. Lógico, tiveram expoentes aí como o Phantasy Star, né, que ajudaram bastante por conta da tradução do português. E acho que alguns jogos aí da série Final Fantasy, Mystic Quest, acho que Laguna também. Mas assim, o clássico, Chrono Trigger, ele não teve muita vez aqui não, porque foi um jogo que já foi lançado tardiamente aqui, quer dizer, que foi lançado tardiamente para o Super Nintendo. E eu não me recordo de nunca ter visto, possa ser alguém me corrija aí, se realmente existiu. Mas eu acredito que a Playtronic nunca eu não vou dizer localizou, porque a localização é a tradução, né? Mas sequer lançou aqui no Brasil pela Playtronic o Chrono Trigger. Então, assim, muita gente fala de Chrono Trigger Super Nintendo com saudosismo, como se a maioria, né, dos jogadores da época tivessem tido contato com ele. E a gente sabe que não é verdade. Chrono Trigger a gente teve contato, se muito, pelas locadoras. E olhe lá o tipo de locadora. Não era qualquer locadora que tinha Chrono Trigger. Tinha que ser uma locadora bastante especializada e com uma variedade enorme de jogos para você encontrar a Chrono Trigger. Porque nessa época, o jogo que fazia a cabeça de todo mundo era o International Superstar Soccer. Entendeu? Inclusive, quando lançou aquela versão lá dele com o Super Nintendo, todo mundo foi alegre. Até quem não jogava videogame passou a jogar por conta daquele jogo, porque ele trazia um realismo nunca antes experimentado antes nos videogames, né? Então, assim, o RPG, ele ganhou destaque aqui no Brasil depois, muito tempo depois, com a chegada do PlayStation. E eu digo chegada do PlayStation junto com a pirataria. Porque foi através dela que a gente teve realmente o contato aí com o Chrono Trigger naquela versão, aquele bundle lá, que vinha o Final Fantasy 2, se eu não estou enganado, e que era o 4, né, no caso, e o Chrono Trigger. Então, a Dragon Ball já era uma coisa que já passava na TV, pelo SBT, e aquele traçado, de alguma forma, a gente conseguiu associar com aquele jogo, né? E aí foi todo mundo que enlouqueceu e passou a reconhecer ainda mais a importância do Chrono Trigger pro Super Nintendo. Foi quando a galera conseguiu olhar para trás e ver como aquele jogo era fantástico, entende? Então, assim, eu estou aqui revelando os bastidores do RPG aqui no país. Entenda, eu não tô querendo dizer aqui que Chrono Trigger não teve importância. Ele teve, mas para nós, brasileiros, só um grupo muito seleto teve essa oportunidade. Porque além da dificuldade de você encontrar o jogo, né, numa locadora que você pudesse alugar, né, uma locadora de qualidade, tinha o grande problema para a maioria de nós na época, que era o inglês. Então, sejamos honestos, né, vamos ter um pouco de hombridade e reconhecer que todo esse saudosismo que o pessoal faz hoje em dia com o Chrono Trigger, ele é meio que assim dissimulado. Acho que a turma vai muito no hype, né? Porque as grandes revistas falam do jogo. Mas porque se a gente for falar do real mesmo, a gente sabe que RPG era um gênero que não tinha muita vez aqui, justamente por conta disso. Era o lance do inglês, era difícil pra galera na época, né? Eu, por exemplo, eu passei só pra jogar Zelda, que Zelda não chega nem a ser um RPG, ele é um jogo de aventura. Eu passei quase 2 meses pra poder conseguir terminar. E assim, Zelda não tem metade dos diálogos que tem um Chrono Trigger da vida, um Final Fantasy. Entende? Então, acho que eu queria colocar aqui, por favor, não vão me apedrejar, certo? Por conta disso. Então, vamos então, falei muito aqui de RPG. Vamos para Final Fantasy 2, o main theme, né, o tema lá do Overworld, do jogo Final Fantasy 2, pelo mestre aí, Nobu Uematsu. Vamos ver então essa daí. Que música linda, bicho. Que música linda. Eu estou aqui abestalhado. Ficamos então aí com o main theme para o jogo Final Fantasy II, né? A música lá do Overworld, pelo mestre Nobuo Uematsu. Eu, assim, eu não cheguei a jogar Final Fantasy II, né? Tampouco o 4, que são o mesmo jogo. Mas se for o que eu tô pensando, que é a música lá do... Quando você tá naquele navio voador, puta, velho, tem tudo a ver, bicho. Essa música, ela é sensacional. E tem realmente... Ela tem essa coisa, assim, de exploração aérea, né? Você tá lá viajando pelo mundo, procurando o lugar onde você vai, né? O próximo ponto onde você vai parar pra procurar itens, falar com pessoas e entrar em aventuras, né? Linda, linda. Main theme do jogo Final Fantasy II aí por Nobuo Uematsu. Chegamos então aqui um pouco mais até da metade do programa hoje. Chega de RPG. Vamos agora pra pauleira. Começando aí com o jogo Crossfire. Ou também, né, conhecido como Super Airwolf do Mega Drive, com a música In the Air. Compositor desconhecido, mas a música é muito bacana. Então vamos conferir ela agora e depois vamos aos comentários. Show de bola, rock de qualidade aí, com a música In The Air, compositor desconhecido, para o jogo Crossfire, ou também, né, conhecido como o Super Airwolf, né, para o Mega Drive. É, o que me chama a atenção nessa música, esse começo dela que lembra a música do Titãs, aquela música Flores. Eu vou botar aquela de novo para vocês ouvirem e ver se, assim... Né, o início dela é bem parecido com o começo de Flores do Titãs. Saca só, vê. Só falta o olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho, né? Muito parecida mesmo. Quem sabe, né? Não é uma referência aí, a gente não sabe porque... Não sabe nem quem é o compositor. Na sequência, o jogo do Neo Geo Absoluto Alpha Mission 2. Que jogaço, velho. Que jogaço. É... Quem tiver lá a oportunidade de jogar via emulador, né? Porque jogo pra Neo Geo, naquela época, Só quem era muito rico mesmo, pra poder jogar até lá nos Estados Unidos, né? Que geralmente as coisas, entre aspas, são mais em conta. Só o console custava quase $700. Imaginem o jogo. Vamos então com a música Planet of Water, Área 5, pelo time aí da SNK de compositores, o Kone, o Toshikazu Tanaka, Yoko Ozaka e Yoshihiko Kitamura, para o jogo Alpha Mission 2, ou, né, acho que era o Azu 2. Sensacional, um jogaço, um jogo de um shooter, né, um shmup, sem precedentes, muito bom mesmo. Vamos lá conferir essa maravilha. De bola, velho. Que música arretada. Planet of Water, Área 5, pelos compositores Kone, Toshikazu Tanaka, Yoko Ozaka e Yoshihiko Kitamura, para o jogo Alpha Mission 2 do Neo Geo. Sensacional. É, o Alpha Mission 2 é um shooter, né? Um shmup. Característica aí fortíssima, né, dos jogos do Neo Geo, tanto jogos shooters, né, quanto run and gun e jogos de luta, né, marcaram, né, essa empresa aí, e só jogo de qualidade, né, a maioria deles. Tiveram até umas cagadinhas aí, mas a maioria era top de linha. O lance desse jogo aí é que ele tinha uma parada aí nos power-ups, né, que você podia trocar os power-ups enquanto você jogava, né? Era um diferencial bastante chamativo, né, pra época aí, que dava um fator replay enorme, porque você fazia várias combinações e saía arregaçando com tudo. Na sequência, ele, o homem, né, dispensa apresentações, né, que porra, todo programa, esse cara tá aqui, velho. Eu não vou nem dizer o nome dele aí. Eu já falei no início do programa. Quem é ouvinte que tá chegando aqui hoje, caiu de paraquedas, vai lá, confere lá os outros programas, porque todo episódio esse cara tá aqui. O jogo é o Chuck Rock e a música é do Level 4. Vamos lá então conferir o mestre aí. Se liga aí. We'll be right back. Show de bola. Chuck Rock, Level 4, compositor Matt Furniss, né? O homem. Esse homem me persegue, meu Deus do céu. Todo programa, eu não quero nada com ele, ele vai lá e me procura. É, o legal do Matt é que ele tem um som bem característico mesmo dele, né? Como eu falei aí, todo episódio esse cara aparece. E se não for os jogos da Probe, ele tá nos jogos da Virgin. E quando dessas empresas aí, né, que ele trabalhou, tem um som assim que é a assinatura dele musical, né? Lembra muito os acordes que ele usa lá, os tons, são muito parecidos, né? Então fica evidente quem é o cara. Na sequência, voltamos aí para um shmup clássico do Super Nintendo, que foi o Hyper Zone, pelo compositor aí Jun Ishikawa, e a música Old Capital. Vamos ouvir e vamos depois para os comentários. Delícia, velho. Aqui um verdadeiro Jazz Fusion para o jogo aí Hyper Zone, pelo compositor Jun Ishikawa, com a música Old Capital. É, o lance todo aí do Hyper Zone, o hype dele na época, foi porque ele conseguiu, né, assim, juntar dois elementos. Ele era uma espécie de jogo de corrida com um shmup. E foi um desses jogos aí, dessa primeira leva dos jogos que saíram pro Super Nintendo, que tinha por objetivo, né, fazer a panfletagem do Mode 7. O Mode 7 eu explico aí, para quem não sabe, é lá no episódio do Pilot Wings, do Assoprando Cartuchos, se eu não tô enganado, episódio de número 13. Deem lá uma conferida, porque Pilot Wings é amor, e ele é tanto amor, eu tenho tanto apreço por esse jogo, que ele não poderia faltar hoje nessa playlist aqui do Som do Cartucho. Vamos para ele agora, pela compositora Soyo Oka, e a música Rocket Belt, né? A música lá do jatinho, que ela é excelente. Pilot Wings, que tem música assim de elevador, a trilha sonora, ela é deliciosa. É daquelas que você fica assim horas e não enjoa. Porque é música de elevador mesmo, assim. É bem pra relaxar, aquela coisa bem, sabe? Calmaria. Então vamos com a música Rocket Belt para o jogo Pilot Wings, que eu sou fascinado por esse jogo aí. Vamos lá então conferir essa delícia. bom demais, velho. Puta merda, que música é, cara? Esse pua-uá-uá que ele fica fazendo, né? Que lembra um pouco os adultos falando lá no desenho do Peanuts, né? Do Charlie Brown. É, parece um trompete, né? Com aquele abafador que a turma usa pra dar aquele efeito. Sensacional, velho. Como eu falei pra vocês aí, a música de Pilot Wings, ela é muito, muito bacana. Tem esse tom assim, bem jazz, bem suave. Muito, muito bacana mesmo. Muito bacana. Sou suspeito pra falar. Isso aqui é uma delícia, ó. Puta, velho, eu chego, parece uma bestalhada aqui falando dessa música. Na sequência, outro clássico do Super Nintendo, que o jogo, assim, pra mim, até hoje, o mais original em termos, assim, de jogos de corrida, que foi o F-Zero, né, pro Super Nintendo. Essa primeira, na verdade, a primeira leva de jogos do Super Nintendo trouxe, né, para o mundo dos videogames, jogos muito criativos. Eu comentei lá no Pilot Wings, na abertura do programa, sobre isso, né? Você tinha jogos de simulador, você tinha jogos de plataforma, tinha jogos de corrida. Então, assim, variedade não faltou, né? Pra a Nintendo queria agarrar o maior público possível, né? Porque o Mega Drive já estava arranhando ela. Com o Nintendo, né? No primeiro momento, ela demorou a lançar o Super Nintendo porque ela não esperava que a Sega pudesse fazer alguma coisa depois do fiasco de vendas que foi o Master System, né? Então, assim, ela tava cagando e andando pra Sega. E aí ela deixou, ela achava que o Nintendo conseguiria fazer frente ao Mega Drive. Só que ela se enganou, né? Porque o Mega Drive chegou tirando onda mesmo. E a maior proposta dele era trazer a experiência dos arcades para dentro de casa, né? Não que os outros consoles da época não tivessem feito, né? O Atari, o próprio Nintendo, como eu já estou falando, o Intellivision, mas não naquele grau de, como é que eu posso dizer assim, de qualidade e de igualdade, né? Era difícil, porra. Você conseguia ver portes do arcade pro Nintendinho e pro Atari, assim, mas putz, velho, a qualidade gráfica às vezes deixava a desejar, dependendo do console, né? Nunca era fiel. E o Mega Drive, ele trouxe quase fidelidade total, né? Tudo isso porque a Sega, ela fazia os jogos e já pensando em portar ele para os consoles caseiros, entende? Então, ela conseguiu arranhar mesmo aí a Nintendo, né? Tirou um sanguinho. E a Nintendo disse, opa, peraí, se eu brincar aqui eu vou perder essa fatia do mercado. Então foi quando ela se assanhou aí pra fazer o Super Nintendo e, consequentemente, trouxe essa variedade de jogos maravilhosas aí. Quer dizer, maravilhosas não, maravilhosa, né? Pra esse console fantástico que foi também o Super Nintendo. Então, vamos para o F-Zero pelo Yumiko Kanki, com a música da fase Silence, né, que é a última fase do modo amador, né, do F-Zero. Vamos a ela e depois aos comentários, porque essa é também outro jazz e eu acho sensacional. Ela é uma música curta, mas tem uma pegada aí que eu vou falar para vocês depois, que isso é que a grande sacada, ela casa muito bem com a fase. Vamos lá, então. We'll be right back. Alicia, puta merda, velho, essa música é muito arretada. E o que é esse baixo aqui, velho? Vê só. Daqui a pouco, ó, vê só isso aqui. Isso que eu tô falando, velho. Puta merda, que coisa sensacional, velho. Que música linda. Ela é curta, como eu falei, mas ela dá o ritmo da fase. Eu não sei se vocês já pararam pra pensar e se perguntar por que essa música se chama Silence. E depois de muito jogar F-Zero, eu cheguei à seguinte conclusão. Essa música se chama Silence porque tem uma determinada fase da pista que ela forma literalmente a letra S, né? Que é a letra S de Silence. E a única forma que você tem de passar lá em velocidade, né? Sem bater lá nas paredes lá de contenção, é justamente desligando os motores, ou seja, tirando o seu dedo do acelerador, entendeu? Então, lógico, com o motor em silêncio, você consegue passar. Por isso que a música se chama Silence. Sensacional. E ela dá o ritmo todo, porque a parte que você... Que ela dá essa virada, essa parte aqui, ó. Chegar já. Essa parte aqui, que a música dá essa virada, é justamente o trecho que você tá conseguindo correr mais e que daqui a pouco você vai desligar os motores pra música fazer sentido e se chamar Silence. Sensacional. E o Mikko Kanki, quando criou essa música, puta merda, ele tava muito inspirado. Então, galera, F-Zero, Silence e o Mikko Kanki, a gente ficou aí. Estamos chegando já ao finalzinho do programa, mas não antes, né, de apresentar a vocês mais um do Neo Geo. Dessa vez, o jogo, né, que era um anime e virou jogo, que é o Oitavo Homem. Sensacional. Eu tive na época a oportunidade de assistir ele pelo Multishow, o anime que passou, de mesmo nome, né? O Eight Man, que era uma espécie de Robocop do Japão. Melhor até do que o Giban, viu? Pô, vou logo adiantando. O cara ganhava superpoderes, ele era todo biônico, corria pra caramba. O lance dele era correr, velho. Se o Robocop era travadão, o Oitavo Homem era corria que nem o Flash, velho. E é o Oitavo Homem justamente porque os outros sete se fuderam no experimento lá, né? E ele foi o único que vingou. Por isso que se chamava Oitavo Homem. Então vamos para a música do jogo Eight Man para o Neo Geo. A música da fase Stage 1/1, né? Slash 1, por Yoshihiko Kitamura, Yoko Osaka e o Makiko, para o jogo, né? Eight Man do Neo Geo. Vamos lá, então. pauleira de qualidade aí, hein? Eight Man Stage 1-1 por Yoshihiko Kitamura, Yoko Osaka e Makiko. Chegamos então, amiguinhos, ao final de mais um Som de Cartucho. Eu sou André Albertin, vocês sabem onde me encontrar. Estou aí nas redes sociais com Assoprando Cartuchos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Não deixem, por favor, de conferir lá o iTunes. Avaliem. Ajuda pra caramba isso aí, véio. É sério, vocês não sabem como ajuda. Vamos continuar essa campanha aí. Eu já consegui aí, eu já tenho 11. Não falta muito não, pô. Só falta 89 pra chegar em 100. Ajuda aí, pô. Custa nada. Vai lá, baixa o iTunes. Como eu falei, a razão não é só por mim, né? Pedir pra você me avaliar, mas também para avaliar os outros podcasts que você acompanha e curte, né? Então vai lá, dá uma ajuda aqui, não arranca pedaço não. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Nos encontramos então no próximo episódio. Mas até lá, eu deixo vocês aí com essa dupla aí de encrenqueiras. As Troubleshooters ou Battlemania, né? Para o Mega Drive aí, com a música Weapon Select, pelo compositor Hiroto Kano. Pessoal, obrigado aí pela audiência. Valeu, nos encontramos no próximo episódio. Um forte abraço aí para todo mundo. Falou!